Uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês, cujo título é assim: O Evangelho Adventista. E abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 a 13, e nós vamos conversar essa noite sobre a mensagem adventista fundamental. As três mensagens angélicas que nós vamos ler hoje, elas são assim como que a ponta do iceberg. Existe toda uma estrutura enorme por detrás delas. E as três mensagens angélicas são mais ou menos isso. É aquilo assim que você se depara à primeira vista. Ali está contida a mensagem adventista, mas ela tem um fundamento profundo. Nas três mensagens angélicas, você tem de fato aquilo que é a razão de existir dessa igreja. E a gente ouve falar disso, mas eu não sei se a gente entende o que isso significa. E essa noite a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque ela está aberta essa noite, e nessa noite queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Apocalipse 14, a partir do verso 6, assim diz a palavra do Senhor: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Talvez, se eu perguntasse para vocês, o que é que mais te chamou a atenção nesses versos, vocês poderiam dizer coisas diferentes. Alguns iriam focar nas imagens mais positivas: adorar a Deus, um evangelho eterno. Outros poderiam ser chamados a atenção no sentido mais negativo: fogo e enxofre, e pessoas sendo atormentadas. Aí cada um é que analisa o próprio coração aquilo que mais lhe chama a atenção. Agora, todas essas mensagens, elas são importantíssimas, todas elas, não só aquelas que são mais positivas, mas também as que são mais negativas, e a gente tem que parar para pensar em todas elas. E essa noite nós vamos chegar um pouquinho mais perto da verdade do Evangelho que Deus nos deu para pregar. Esse Evangelho é chamado de Evangelho Eterno. Ele não começou hoje, ele não começou em 1844, ele não começou na Reforma Protestante, ele não começou nos tempos do Novo Testamento, ele não começou com Moisés. Ele é eterno, ele nasceu no coração de Deus. Portanto, o Evangelho Adventista não é um Evangelho novo, surgido a partir de 1844, para preparar a última geração de cristãos que viverão sobre a Terra. Essa não é a conclusão correta a respeito da identidade do Evangelho que a gente prega. Ele não é novo, ele é eterno. Além disso, a gente pode concluir que esse Evangelho eterno, ele é a restauração da mensagem de Deus, tal qual ela é por toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Uma das grandes maldições do mundo cristão, entre aspas cristão, é essa ideia de pegar da Bíblia só o que lhe convém e negar o que não quer obedecer. Aí você vai para o mundo cristão e pergunta lá para o pastor: pastor, tem que dar o dízimo? Sim, está escrito. Onde é que está escrito? Está escrito em Êxodo, está escrito em Gênesis, está escrito em Malaquias, está escrito em Mateus, está escrito em Hebreus. Pastor, tem que guardar o sábado? Não, porque isso é coisa lá do Antigo Testamento, agora a gente vive no Novo Testamento. Não tem uma incoerência nesse discurso? Quando fala do que eu quero, do dízimo, aí, ok, é a palavra de Deus, é a verdade, devemos seguir, dê o dízimo. Mas quando a Bíblia fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e isso vai implicar que você vai ter que procurar um trabalho que não trabalhe no sábado, e isso é super difícil, aí eu não quero obedecer. E aí eu invento uma desculpa qualquer. Está no Antigo Testamento, eu não preciso obedecer. Ué, mas lá no Antigo Testamento também está escrito para a gente amar o nosso próximo. Eu não devo obedecer? Está escrito lá no Antigo Testamento, lá em Levítico, lá também no Antigo Testamento está dizendo que eu devo amar a Deus, então eu não preciso amar a Deus, porque é do Antigo Testamento. É ridículo esse tipo de argumento, ele é simplesmente um argumento desonesto, e que agrada quem? Quem não quer guardar o sábado, aí fica fácil, certo? Eu não quero guardar o sábado, é super difícil conseguir um trabalho que não trabalha no sábado. Aí o pastor vem para mim e diz, é do Antigo Testamento, não vale. Ufa, que bom, posso trabalhar no sábado? À vontade, porque agrada a pessoa, ela aceita. Agora, ela não para para pensar nas implicações disso. Agora, a mensagem que a gente prega não é nova, ela é o Evangelho eterno. Paulo, ele foi um dos grandes instrumentos usados por Deus na revelação desse Evangelho eterno. E é interessante, Paulo chama esse Evangelho do Evangelho de Deus, Romanos 1, verso 1. É o Evangelho de Deus. Ainda assim, não foi Paulo quem inventou tal Evangelho. E Paulo nem pregou esse Evangelho como significando que a sua mensagem fosse uma ruptura com a palavra de Deus já dantes revelada. O que eu estou querendo dizer aqui? Paulo pregou o Evangelho. E através de Paulo chegou até nós muitas mensagens importantes sobre em que constitui o Evangelho. Inclusive é Paulo que nos adverte contra o engano do falso Evangelho, do outro Evangelho. É Paulo que nos diz. Agora, nem por isso Paulo estava também trazendo uma mensagem nova que ninguém nunca tinha ouvido. Pelo contrário, uma das características essenciais da mensagem do Evangelho é essa aí. É a justificação pela fé. E Paulo pregou muito sobre a justificação pela fé. Ezequiel, o que é justificação pela fé? Justificação pela fé é a realidade espiritual através da qual Deus pega um ser humano injusto e declara ele como justo. Esse é o processo da justificação. É você pegar alguém injusto e apresentá-lo como justo. Como é que esse processo acontece? Pela fé. Isso é muito importante. Ezequiel, por que que é pela fé? Porque se nós formos analisar a nossa vida, as nossas obras, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, Sob o padrão da lei de Deus, que é a lei do amor, todos nós seremos condenados como injustos e pecadores. Todos nós falamos bobagem, pensamos bobagem, fazemos bobagem. Bobagem, eu digo, pecado. Somos injustos. Quem sabe algum tipo de mentira, algum tipo de fofoca, algum tipo de vaidade, algum tipo de orgulho, algum tipo de violência, algum tipo de imoralidade sexual, algum tipo de problema em relação a dinheiro, em relação a mil coisas. Diante da lei de Deus, nós estejamos injustos. Só que Deus, Ele nos ama com amor infinito. E Ele não quer nos condenar pela injustiça. Ele quer nos perdoar, nos purificar, nos limpar, nos justificar, nos trazer diante dEle como justos. E como é que Ele faz? Primeiro de tudo, para fazer isso, Ele tem que pagar o preço, Ele mesmo, de todo o pecado. É a redenção. É o que Jesus faz, é o que Paulo fala em Romanos 3. Jesus pega toda a mentira, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a podridão do pecado do nosso coração e lança sobre si na cruz. E sendo inocente, paga o preço. E quando Ele morre pelo injusto, Ele adquire um direito. E o direito é perdoar todos os pecados. Não é porque Ele passa a mão na cabeça do pecador e dizendo assim, o que você fez não foi errado. Não. Jesus nunca faz isso. Ele diz, o que você fez foi tão errado que para não te mandar para o inferno, eu fui para a cruz por você. Entende a diferença? Jesus não está dizendo que o pecado é bom, que o pecado é normal, que o pecado não tem problema você fazer ele ou não. Jesus não está falando nada disso. Ele está dizendo, o pecado é podre, é imundo, é horrível e condena a gente ao inferno. Mas eu não quero você no inferno. Eu quero você comigo para sempre. Nem que eu precise ir para o inferno por você. E agora, diante da redenção, Jesus ele nos oferece a justificação pela fé. Se nós crermos nele, no que ele fez na cruz por nós, mesmo sendo injustos, nós seremos justificados. Agora, essa mensagem, ela não começou na cruz, ela é eterna. E você vê ela na Bíblia já no Antigo Testamento. Abre aí a sua Bíblia, Gênesis 15, verso 6. Dá uma olhadinha nessa mensagem maravilhosa da lei de Deus, da palavra de Deus, da Torá. Uma palavra importante que Deus dirige a Abraão. E a Bíblia diz assim: Abraão, ele creu em Deus, acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Justificação imputada pela fé, porque ele creu. Essa foi a fé de Abraão. A justificação pela fé na vida dele deu frutos de obediência. Quando Deus pede para ele sacrificar o filho, o que ele faz? Ele obedece. Olha só o nível da obediência dele. É uma obediência profunda. Isso não nega o seu pecado, mas demonstra que a justificação pela fé gera obediência aos mandamentos de Deus e não desobediência. Segundo texto, Abacuque 2, verso 4. Antigo Testamento, texto famoso, importante, de um dos profetas menores. Depois de Daniel vem Oséias, aí depois de Oséias vem Joel, aí Amós, Obadias, Miqueias, Naum e Abacuque. Então Abacuque capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. O justo vive pela fé. E o último texto, Salmo 32, versos 1 e 2. Texto importantíssimo de Davi. E Davi fala assim no Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade. E exatamente esse é o processo da justificação pela fé. Deus atribui a nós a justiça de Cristo e não atribui a nós os nossos pecados. Interessantíssimo. Se nós não tivermos acesso a essa justificação, todos nós vamos para o inferno, porque nós transgredimos a lei de Deus, no que a gente fala, no que a gente pensa e no que a gente faz. E para não nos condenar, Ele carregou o pecado, venceu o pecado, venceu a morte, e hoje Ele está vivo para te dar perdão e uma nova vida. Paulo usou esses três textos para ensinar a justificação pela fé lá no Novo Testamento. É o Evangelho eterno. Ele começou com Paulo? Não. Nem mesmo com Abraão. Ele começou com Deus. Porque a justificação pela fé está baseada na redenção. E o Redentor se entregou para morrer por nós antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Esse é o Cordeiro. Portanto, olha só essa conclusão. Uma característica fundamental do Evangelho eterno é a sua coerência com a revelação de toda a palavra de Deus e não apenas de parte dela. O Evangelho eterno é coerente com toda a Bíblia, não com metade da Bíblia. E essa talvez seja a característica mais importante da mensagem que essa igreja prega. Quer seguir a Bíblia? Maravilhoso, siga a Bíblia, mas siga a Bíblia por completo. Essa é a mensagem. Agora vamos voltar e vamos pensar em Apocalipse 14. Apocalipse 14 tem um contexto, e esse contexto é o capítulo 13, que é logo a mensagem anterior. E o que é que acontece em Apocalipse 13? Surge uma besta. A besta é um animal, tem 7 cabeças, 10 chifres e etc. E essa besta, ela tem algumas características interessantes pelo capítulo 13. Ela demanda adoração. Lembra que a besta é adorada? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. 13, verso 8. E por todo o capítulo 13 você percebe essa ideia da adoração à besta, ao dragão e etc. No verso 4, no verso 8, no verso 12, no verso 15. Também em Apocalipse 13 se diz que essa besta, ela exerce a autoridade oferecida pelo dragão. Se diz que o dragão é o diabo, essa besta é um instrumento do diabo que exerce autoridade. Ela manda, o povo obedece. É autoridade, é o seu chefe. Ele diz para você, você vai entrar 7 horas da manhã no trabalho, vai sair 12h, você obedece. É autoridade. É o policial, ele chega, quero revistar seu carro. Ele abre, vê o seu carro e depois vai embora. Porque ele tem autoridade. Ele manda, você obedece. Você encontra essa ideia no capítulo 13, verso 2, verso 4, verso 5, verso 7, verso 8, verso 12. É repetido por todo o capítulo. E por fim, essa besta, ela usa de poder, de violência, de coerção. Capítulo 13, verso 2, verso 7, verso 14, verso 15. Então esse é um quadro universal. Existe uma besta, essa besta é instrumento do diabo, ela não é Deus, mas ela quer ser adorada, ela exerce autoridade, ela exerce força e poder, e o mundo inteiro segue a besta. É isso que Apocalipse 13 fala. E aí a gente chega em Apocalipse 14. Ou seja, como é que Deus vai responder a essa situação de Apocalipse 13? Deus vai ficar quieto? Deus vai fingir que não está acontecendo nada? Não. Olha como que Deus responde. Você quer temer? Não tema a besta, tema a Deus. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Você não precisa ter medo da besta, reverenciar a besta, respeitar a besta. Você tem que temer a Deus. Segunda coisa, os poderes e instituições contra Deus estão caídos, capítulo 14, verso 8. Lá no capítulo 14, verso 8, se diz que a Babilônia caiu. Agora, no Apocalipse 17, ela está dominando sobre os reis da terra. Você pensa que ela é forte. Você pensa que ela é dona do mundo inteiro. Ela tem dinheiro, ela tem a mídia, ela tem tudo. Ela manda no mundo. Mas Deus fala assim: coitada, ela está caída. Não tenha medo dela. E a terceira forma que Deus responde, Apocalipse 13. Ele faz um apelo pessoal a cada um, para não nos envolvermos com a falsa adoração. Capítulo 14, versos 9 a 12. Se alguém adora a besta, recebe a sua imagem. Ou seja, ele está dizendo para você: não adore a besta, não receba a sua marca, e etc. E por fim ele faz uma promessa de descanso. Capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas. Vamos descansar desta vida. Então essa é a ideia, como que Deus responde Apocalipse 13 em Apocalipse 14. Agora eu queria mostrar para vocês a estrutura um pouquinho mais ampla do capítulo por completo, porque a gente leu do verso 6 até o verso 13, mas Apocalipse 14 tem do verso 1 até o verso 20. Então olha só, do verso 1 até o verso 5, você tem o Cordeiro junto com os 144 mil. No fim, no capítulo 14, dos versos 14 a 20, você tem a volta de Jesus, que é o Cordeiro. E no centro você tem as três mensagens angélicas. Então essa é a estrutura literária de Apocalipse 14. Ela é importante. Agora, analisa comigo. Vocês sabem que esse pessoal que estuda a Bíblia, eles cavucam tudo no texto. Eles leem cada vírgula, cada letra, cada detalhe. E alguém descobriu uma estrutura interessante. Entre essas quatro mensagens, as três mensagens angélicas e a quarta voz que manda eles descansarem no Senhor. E alguém viu uma estrutura interessante. Vamos dar uma lidinha em Apocalipse 14? Vamos fazer um paralelo entre a primeira mensagem e a terceira mensagem. Vamos encontrar alguma conexão entre essas duas ideias. Vê se você consegue perceber aí na sua Bíblia o que a gente vai encontrar aqui. Então, ó, Apocalipse 14, verso 7. Diz assim, olha: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Agora vamos ler Apocalipse 14, o verso 9. E a Bíblia diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Vocês encontraram um verbo aí que se repete na primeira mensagem angélica e que se repete na terceira mensagem angélica? Que palavra é essa? Que verbo é esse? Tentem prestar atenção. Olha o verso 7. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí o verso 9 do capítulo 14. Se alguém adora a besta e recebe a sua marca e tal e tal. Qual verbo aí é repetido? Adorar. Entenderam a repetição? Na primeira mensagem fala para a gente adorar a Deus. Na terceira mensagem fala para a gente não adorar a besta. Se alguém adorar a besta vai ser condenado. Não é uma ideia interessante? É uma relação entre a primeira mensagem e a terceira mensagem. Agora, vamos ler o verso 8, que vai ser a segunda mensagem, e vamos ver se ela tem algum paralelo com a terceira também. Olha o verso 8. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora, olha a mensagem angélica terceira, o verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Qual palavrinha se repete aí? Existe uma palavra que se repete no verso 8 e no verso 10. Que palavra é? Vinho. Olha que interessante. Primeiro, o povo bebe o vinho de Babilônia. enche a cara com o vinho de Babilônia. Depois, eles são ameaçados. Se eles estão bebendo o vinho de Babilônia, Deus vai dar para eles o vinho da ira de Deus. Agora, vamos encontrar um paralelo entre a terceira mensagem angélica e a quarta voz. Então, Apocalipse 14, o verso 11 diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta. Agora olha o verso 13: bem-aventurados os que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Aqui o verbo descansar é repetido. Então, dentro dessa estrutura de Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 13, você encontra a terceira mensagem angélica no centro. A terceira mensagem está conectada à primeira, à segunda e à voz que vem do céu para que o povo descanse. Isso mostra que essa mensagem, ela está no centro. A terceira mensagem angélica é o foco da mensagem. Mas o que será que essa mensagem revela para a gente? Dá uma olhadinha aí, vamos ler de novo. Apocalipse 14, do verso 9 até o verso 12. Presta atenção. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Esse é o centro da mensagem. Agora, o que é o centro do centro? O que que é o mais importante nessa mensagem? Bom, cada um de vocês pode ter uma opinião diferente, mas eu queria mostrar um quadro para vocês. Esse quadro é o quadro mais importante do Evangelho Adventista. Quem está no centro desse quadro? O Cordeiro. No centro desse quadro não é a besta, não é a marca da besta, não é a Babilônia, não é os 144 mil. No centro da mensagem adventista você encontra o Cordeiro. Alguém sabe o nome do Cordeiro? Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Quem está ao redor do Cordeiro? Os seus anjos. Você tem no quadro o Salvador, que morreu na cruz para salvar a humanidade. Você tem ao redor dele milhões e milhões e milhões e milhões de anjos que são enviados à terra para salvar a humanidade do pecado, e mesmo assim você tem uma multidão de ímpios perdidos para sempre. Por que isso acontece? Jesus salvou todos esses ímpios. Os anjos foram enviados para proteger e salvar todos esses ímpios. Mas por que eles vão se perder? Deus fez tudo para a nossa salvação. Não teve nada que Deus não fez. Ele fez tudo. Mas uma coisa Ele não vai fazer, é levar ninguém amarrado para o céu. E diante da oferta de Deus, do amor, você sabe o que as pessoas preferem do que o amor? A violência, a imoralidade, a inveja, a briga, a separação. Deus ofereceu para a gente o perdão. Sabe o que as pessoas preferem? a mágoa, a raiva, o desprezo. Deus ofereceu para a gente o que é bom. Sabe o que, que as pessoas preferem? O que é mal. Agora, existe uma questão interessante. A terceira mensagem angélica começa com uma condicional. Se alguém adorar a besta, vai receber a sua marca, o seu nome, vai ser atormentado, vai se perder, etc. Você não é obrigado ou obrigada a adorar a besta. Jesus livrou a gente de sermos obrigados a adorar qualquer coisa que não seja Deus, o Deus verdadeiro. Jesus está no centro da nossa mensagem, como nosso Salvador. Ele é o Cordeiro. Vamos terminar essa mensagem. Apocalipse 5, versos 6 a 10. Essa é a primeira vez onde a palavra Cordeiro aparece no livro do Apocalipse. E sabe que a palavra Cordeiro, Arnion, ela aparece 30 vezes no Novo Testamento. 29 dessas vezes no livro do Apocalipse. Interessante, né? E só uma vez essa palavra não é designada para Jesus, mas para a besta. E a besta parecia como cordeiro. Ela tenta imitar Jesus. Todas as outras 28 ocasiões, a palavra cordeiro se refere a Jesus. E quem é o cordeiro? Apocalipse 5, a partir do verso 6. Então eu vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados sobre a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Vocês entenderam quem é o Cordeiro? É aquele que foi morto. E no centro da mensagem adventista está uma frase: eu vi o Cordeiro. A mensagem adventista não é uma mensagem legalista de salvação pelo sábado. A mensagem adventista é uma mensagem daqueles que viram Jesus carregando sobre a cruz os nossos pecados. E Ele não fez isso para que a gente amasse o pecado. Ele fez isso para que a gente odiasse o pecado. E para que a gente fosse fiel. Na terceira mensagem angélica se diz que o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Eu vi o Cordeiro. É por isso que eu sou adventista do sétimo dia. Não é porque eu vi a lei de Deus e eu sou capaz de obedecê-la perfeitamente, e eu vou vindicar o nome de Deus, guardando a lei, sem pecado, porque eu sou muito bom e melhor do que os outros. Esse não é o Evangelho Adventista. Agora, para terminar, o capítulo 14, verso 13, fala de um grupo bem-aventurado. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Quem aqui quer morrer? Levanta a mão. Pô, ninguém levantou a mão? Quem aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Agora, caso a gente tenha que morrer, quem aqui quer morrer no Senhor? Levanta a mão. Ah, agora todo mundo levanta a mão, né? É morrer no Senhor. Alguém pode me explicar como é que faz para morrer no Senhor? Qual que é o segredo para morrer no Senhor? O que tem que acontecer para eu morrer no Senhor? Alguém faz ideia? aceitar Jesus, aceitar o seu sacrifício, legal, mas não é bem essa resposta que eu estou procurando ainda. Morrer para o próprio eu faz parte também, mas ainda não é essa resposta que eu quero. Ó, vê se vocês concordam comigo. Para morrer no Senhor, tem que viver no Senhor. Entende a questão? Como é que faz para morrer em Cristo? Tem que estar em Cristo, e faz parte de tudo isso que vocês disseram. Tem que aceitar o que Ele fez, tem que crer, tem que seguir, tem que fazer de Jesus o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso Salvador, a cada momento, orar a Ele, buscar a Ele, glorificar a Ele, obedecer a Ele, e confiar nele somente para a salvação. Se a gente viver assim e a gente morrer, a gente vai morrer no Senhor. Bem-aventurados. Esse é o Evangelho Adventista. Portanto, o foco das três mensagens angélicas não é a Babilônia, as bestas, a marca da besta, conquanto tudo isso seja importante. O foco é o Cordeiro. E você? Você quer viver no Senhor? Você quer ver o Cordeiro? Olhe para Ele, olhe para a cruz, e aceite a Jesus como seu Salvador e Senhor. Faça de Jesus a sua única esperança. O povo adorando o pecado, o mal, o diabo, a carne, todo tipo de lixo, inclusive usando o nome de Deus, e etc, e etc. E no meio dessa Babilônia desse mundo, Deus chama você e eu para olharmos para Jesus, para viver no Senhor até a morte. E quem sabe, alguns de nós não vamos morrer, mas vamos encontrar Jesus voltando nas nuvens do céu. Você quer isso? Você precisa disso? Você precisa de Jesus como seu Salvador para aprender a viver nele? Eu preciso, e eu creio que essa noite você precisa tomar uma decisão. Mesmo que você pertença a esta igreja, tenha o nome nos livros da igreja, você tem vivido no Senhor? Viver no Senhor não é só colocar um terninho e vir para a igreja de vez em quando. É amar, é perdoar, é ser fiel, e quando pecar, se arrepender, confessar e buscar vencer. Esse é o Evangelho Adventista. Ele não é um evangelho legalista, mas ele é um evangelho que conduz à obediência à lei, que no final de tudo é obedecer ao mandamento: amem uns aos outros e amem a Deus acima de tudo. Essa é a lei. Você tem vivido essa lei? Se você falha, peça perdão, e peça perdão não para continuar escravo de pecados, mas peça perdão para ser purificado, para ser abençoado, para viver em Jesus, amando as pessoas e amando a Deus acima de tudo. Você quer isso para você? Levanta sua mão do fundo do coração, e juntos nós vamos viver com Jesus para sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Oremos. Papai do céu, maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque Jesus está no centro da nossa vida, no centro da nossa mensagem, e nós queremos glorificar a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, Pai. Senhor, perdoa a gente naquilo que a gente tem falhado. Ensina a gente a olhar para o Cordeiro e a renunciar ao mal, para vivermos conforme a tua lei, pela tua graça, Pai. Dá-nos a tua misericórdia e salvação. Te imploramos isso, em nome de Jesus. Amém.